brasileiros e brasileiras. Você sabe como funciona a política no Brasil? Ruínas de um governo. Você sabe com quem você está falando? E o Brasil continua dizer. Preconceito, intolerância e racismo. E o Brasil continua dizer. Esse é o reino da mediocridade. E o Brasil continua dizer. Traçaram planos, cometeram enganos, tentaram de todas as formas subtrair nossos anos. Foram atrás de provas pra sustentar seus fatores. Políticos, doutores, polícia e senadores. País falido, sistema podre, ha, tamo perdido, não é de hoje. Todo o processo faz parte de uma conspiração, pra poder tirar proveito de uma situação. Quem paga, paga, pra receber mais um milhão. Justiça cega, no país da enganação. Se o caso for lucrativo, vai ter que pagar pedágio. Do primeiro da fila até o último estágio. Nesse trabalho você faz ou você morre tentando. Na maioria das vezes tem gente sempre lucrando. O sonho de todo bacana é o crime perfeito, sem deixar rastro pra parecer que foi bem feito. Mas quem é que vai te procurar lá na Suíça? O bom ladrão é aquele que some sem deixar pista. Mas uma hora a casa cai e vem a delação. Não adianta desmentir na televisão. Foi condenado, mas tinha curso superior. Pegou prisão domiciliar, tipo doutor. O plano agora é deixar o tempo passar, pra ver se o povo esquece e ele volta pro seu lugar. Você sabe com quem você está falando? E o Brasil continua dizer. Preconceito, intolerância e racismo. E o Brasil continua dizer. Esse é o reino da mediocridade. E o Brasil continua dizer. O malandrão bem vestido cobiça o dinheiro, a eleição, no país da injustiça. A preguiça que o povo tem de estudar. E política é assunto pra balcão de bar. Mas volta pra casa tropeçando. Bati em sua mulher, seu filho está chorando. Foi destruída mais uma família. Fogos de artifício, agora é festa em Brasília. O dinheiro que o Collor congelou, Raul já tinha avisado o dia que a terra parou. Cada ano que passa é mais fácil enganar, dar risada de um povo que não sabe votar. Protestar, uou, filosofia de vida, ideologia que está sempre sendo iludida. Se orienta, meu brother, a vida tá passando. O foco é ser feliz e eu continuo tentando. Mas não com a desgraça do meu semelhante. Ou então o inerte igual livro fechado na estante. Inconstante evolução nunca parado. Você nunca vai ser feliz, cara, atrasando o meu lado. Porque eu não vou atrasar ninguém. Mas meu voto safado, sem vergonha, você não tem. Minha mente, meu raciocínio, você não invade. Vai procurar sua turma do mal, seu covarde. O Brasil continua dizendo. Você sabe com quem você está falando? E o Brasil continua dizendo. Preconceito, intolerância e racismo. E o Brasil continua dizendo. Esse é o reino da mediocridade. E o Brasil continua dizendo. E o Brasil continua dizendo. E o Brasil continua nisso.